luz, vejo luzes. O amor venceu outra vez. Nós fizemos essa festa toda linda só pra vocês. E eu te desejo mais um final feliz, não importa a história que for. Um lindo Natal pra todo mundo que diz que o Papai Noel é amor. Que alegria, é Natal, todo dia vamos comemorar a magia do Natal. Em família, é tempo de festejar. Que alegria, é Natal, todo dia vamos comemorar a magia. Em família, é tempo de festejar. De festejar.